na Vitor Hotel, 10 horas 36, rua direita, para até posto com controle, 120-8. Pega no Coronel. Pega o Hotel, na Vitor Hotel, 10-08, grato. Salvador, bom dia, Papa Tamula, Vitor Hotel, transfere, 10 a 0. Rondeu Vitor Hotel, mantenha a senhora de Revisual, suba e mantenha o nível 305 de Revisual, confirme a prioridade para o destino. Prioridade é 300, senhor, eu não quero ser pesado, Vitor Hotel. 300, por exemplo, com o lado direito, não foi 300. Comeu e me tratou. 300, agora que foi prezado, é o mais tratado. Autorizado LR decolar, título 0, vento 290 grau 029. Link LR e decolar, porra, 349. Vou pedir de forma, vai dar um 3 a 5, 0 a 9. Vou pedir de forma, autorizado ingresso no pátio principal, reporte parqueado no portão 09. Imagina a porta ali parqueada no 09. Uno 349, decola 240, aciona o transponder 5517. Chama o controle de Salvador, Uno 20-8. 5517, vai chamar o controle Salvador, na frequência 120-8, pode ir. Bom dia, este é o 349, 349, contato radar decolagem, sumo, mantém nível 380 via saída São João. 380 via São João. Ou São João com 349. Alô, estratégia na pousa, zona 0, 357. Gente, coluna 349, foi lida. Leta, coluna 349, obrigado. Coluna 349, chama o chefe do Recife 251, altando 2 vezes decimal 35. Recife agora 251, 2835, uma boa senhora. 4-0 milhas, só para achar o seu valor. 4-0 milhas, me chama a onda do Sabão. Ele fala na escuta? Na escuta, confio de uniforme. Confio de uniforme, confirme o portão de rebocado. Está finalizando as horas, está na hora. Acho que ainda não reporte não. Confio de uniforme, a Israel reportou que o portão correto é 07. 07. Sou despacho da Tomara 09, vou retornar para o 07, tá? Ali, vê. Você informe, finaliza no 9, entre em contato com a Chaira. Pode ser para o necessário, vou contar com a Rádio 14. Uniforme, copiou o apoio? Positivo, copiei. Finalizar no 9 e entrei em contato com a Intraero. Primativo? Achei. Ok, obrigado. Finalizado agora o reboque. sistema, tem a senha dos voos visuais, voo 105, com informação de voo elétrico, monitoramento de frequência de refis, 1288, até 2000. 71, Oxoscurso, autoridade Serra Bravo, Golfo Romeu, via Pesolona, 0 até Taubaté, nível de voo 320, saiu da Sambo 1, transição ótima. Declarando 0, primeira curva direita, transponder 5532, frequência do controle, Salvador, 120.8. pode mantê-lo? Obrigado pelo meu desejo. posto certo, né, 265? Mantenha a interceptação da chegada na PEF, entre o Medellín. Tem uma tentativa. Pátio autorizado até o ponto de espera da pista no zero via Pátio 1, Pátio Índia. Reporte pronto no ponto de espera da pista no zero, ajuste de altímetro no zero no 5. Salvador, Mike Bravo, Romeu. posição de reboque, rebota 14 para o portão 10. Strike Bravo Romeo, cruzado, reboque da remota 14 até o portão 10, reposta o tempo. Ok, obrigado. Mas o povo do E2 da Avianca na pista no zero está autorizado a ganhar e manter pistola zero. Mais 2545, qual é o seu preciso? Alternativa 2,5 decimal 4,5. Vamos ver mais 3, cobre o controle. No solo aos 2,6, segue táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 2,6. Autorizando 71, ao aliás, está autorizado a colar pistola 0, vento 280, 0,019. Eu 3171, decolado os 28, chama agora o controle Salvador, no 20.8. Como no 208, tá 3171. Controle Salvador, tá 3171. 3171, contato na Eterna, decolado, fui mantendo 320 após 2000, direto Leda. 320 após 2000, direto Leda, tá 3171. Pationa, chama o Cetro Recife em 251, notando 28, decimal 35. Altena 28, decimal 3, 5. Para 2 e 3, o último meio de 6, chama-se 1 e 0, 1 e 0, 9 e 3.